Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, um, vinte e quatro, no bloco, no bloco. Violão, violão, violão, violão.